Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I'm staying.

Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Supposed to be, I was

Estamos apresentando Encontro Central. Don't tell me you're sorry, 'cause Canções imortais. Tonight,

Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. It's not a second, we're 7 seconds away. A